te vejo, sei. Meu coração dispara. Peito uma batida envolvente de amor. Acho que pirei na sua. Acho que me ganhou. Eu tenho certeza, você já me notou. Fazendo amor, imagino nós dois. Não acabou, tem fantasia depois. Fazendo amor, imagino nós dois. Não acabou, tem fantasia depois. Ah, ai delícia, ai delícia. Eu penso em você, eu penso em você. Ai delícia, ai delícia. Eu quero só você, eu quero só você. Só você. Fábio Batidão, envolvendo você. Teu sorriso me encanta.